Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Dias depois, estamos de volta com mais uma sessão de audio-hipnose em transe durante a próxima hora. Primeiros 30 minutos conduzidos por Ricardo Mariano, os últimos serão apresentados e realizados por Ricardo Carvalho. Nesta primeira metade, vamos fundir uma série de géneros. Começamos com um tema breve, cheio de drones, por Josco, um nome explorado na semana passada. É o alter ego de Jerry McDermott, um irlandês radicado na Tailândia. O primeiro tema do alinhamento de hoje chama-se Beyond the Light, There is Something Unreachable. Boa noite, bem-vindos. Arrancámos o Em Transe de hoje com a música de Josco e depois um destaque forte para o último de Aparat, nome próprio Sasha Ring, ele que é um dos nomes mais competentes e requisitados da música eletrónica e de dança. De Berlim vem agora com Krieg und Frieden, Music for Theatre, uma obra pendurada numa das produções teatrais de Sebastian Hartmann, um dos nomes mais fortes do teatro contemporâneo alemão, e tudo a sublinhar a produção Guerra e Paz de Tolstói por Sebastian Hartmann. Dois destaques para o tema 44, a versão simples e a versão noise. Continuamos depois para uma música que se inspirou em lugares e também em obras literárias de Franz Kafka e Hemingway. Falamos de Acoustic Tales, a edição de 2011 para Field Rotation, a música de Christoph Berg. Lembrar-vos que no ano passado editou Paraphrases em nome próprio, um disco extraordinário. Promete regressar às edições discográficas em breve. De Field Rotation e de Acoustic Tales, recordámos Acoustic Tales 7 e seguimos com um nome que nos chega de New Jersey. Exploram o shoegaze, a darem ênfase sobretudo aos instrumentos convencionais, menos máquinas na música que segue. Chama-se Everything is So Disappointing. Falamos dos Planning for Burial. Hora de terminarmos esta primeira parte do Em Transe de hoje. Depois de Planning for Burial, fomos até a um nome que é latino, mas chega-nos da Federação Russa, os Two Muchachos. Há um certo tempero romântico na música desta dupla. Ouvimos Smells Like Rainy Pines at the End of Green Tunnel e terminamos novamente com a extraordinária música de Apparat, de Grief und Frieden. Encerramos a meia hora inicial do Entrance de hoje com KF Tima. Já a seguir vem o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Começamos esta segunda parte da emissão de Em Transe de hoje com o projeto de Brian Griffith de Los Angeles, projeto intitulado Grey Ghost. O álbum de seu nome, Memoirs of Dementia, não apresenta nada de extremamente inovador, circulando por aqueles terrenos já habituais, por entre a melodia agradável e a ligeira distorção. Memoirs of Dementia é uma edição da Constellation Tatsu, não confundir com a editora Constellation, essa mais dedicada ao post-rock. Agora, ficamos com o EP mais recente de Mark Maguire, EP intitulado Surrogate Channels, naquela que é uma edição de autor. Thank you. segunda parte desta emissão de Em Transe com o projeto de Brian Griffith, Grey Ghost, álbum Memoirs of Dementia. Ainda Mark Maguire, EP Surrogate Channels, ele que recentemente indicou que abandonava os Emeralds, a banda que formava com John Elliott e Steve Hauschild. Ao que parece, Mark Maguire seguirá com uma carreira a solo, ou pelo menos num projeto à parte dos Emeralds, enquanto que Elliott e Hauschild prosseguirão com o projeto. Espaço ainda nesta segunda parte para o do Actors, álbum homónimo deste ano de 2013. Projeto Actors, constituído por Brian Case, elemento e líder do quarteto Disappears, e ainda por Jeremy Lemos, ele que já foi engenheiro de som em turnés de bandas como os Sonic Youth ou os The Shins. Um álbum com muito industrial, muito cosmic, muita síntese. E terminamos a emissão de hoje com mais um excerto de Coronal Mass, Steve Force e o projeto Aeronaut. Despedidas por hoje de Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Podem consultar os alinhamentos e descarregar os podcasts a partir de radiotranse.blogspot.com. Podem também seguir-nos através das redes sociais em facebook.com/radiotranse. Voltamos então na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui na Radar, para mais um Em Transe. Boa noite e até para a semana.